Você está ouvindo Nerdcast no Jovem. Jogando o Jovem Nerd, o maioral ganha todos os duelos. Aqui é Carlos Voltor e eu sempre jogo com Mega Man. Aqui é o Tucano, e quando eu era moleque, eu sempre quis saber quem era melhor nas artes marciais. O Bruce Lee ou o Shaolin? Shaolin. Eu achava que Shaolin era um cara. Aqui é Eduardo Spor e eu nunca dispenso uma torta de maçã. Aqui é Azaghal e Todd é muito melhor que Nescau. Crossover aí. E todos perdem pro Ovo Maltini. Exatamente. Sim, nós estamos juntos hoje para nos engajar em uma discussão completamente uber nerd, cara. Vamos falar sobre crossovers, os conflitos, quem é que ganha quando a gente mistura um universo com o outro. É, crossover é isso? Eu pensei que era quando misturava funk com heavy metal, essas paradas, não é outro? Graças a Deus é isso, porque o crossover eu tava pensando que vocês iam falar do filme da Britney Spears. Não, puta que pariu, cara. Caralho, né? Crossroads, não é? Crossroads, o maluco. Caralho. Crossover. Essa tireoide do carro está foda. Vamos para os eventos. Canelada. Canelada. Muito bem, já vamos para mais uma semana de eventos em Canelada Zonéticas. Vamos. Que é isso? É o Bruce Tucano Dixon. Eu passei a semana inteira ouvindo falar de Bruce Dixon, Brian. Tem que fazer essa homenagem a esse grande vocalista do heavy metal. Olha só. Mundial. Quem está aqui conosco no leitura de e-mails. E vamos falar essa semana agora sobre um assunto rapidamente que eu acho que merece um Nerdcast, que é sustentabilidade. Olha aí. Porque uma coisa que não vai acontecer é a indústria acabar. Não vai. Não vai. Not gonna happen. O que tem que acontecer com a indústria? Ela tem que se modificar e a solução para a indústria se modificar é trabalhar com sustentabilidade. É não destruir a porra do planeta, e sim reconstruir, devolver o que tira, né? E aí estamos falando da Jandaia. Sim, a Jandaia quis aproveitar esse Nerdcast para anunciar uma linha de cadernos recicláveis, papel reciclável. Olha aí, estamos no início das aulas, início e você precisa comprar aulas, cadernos. Exato, faculdade, escola. E não só isso, né? Para escritório, para profissionais liberais e liberados. E a Jandaia já trabalha com 40% da sua produção em papel reciclável, Azaghal. Olha aí. Que é ótimo. Assim, a sustentabilidade na indústria do papel existe de duas formas. Primeiro com o reflorestamento, né? Isso. Depois com papel reciclável. E eu sempre achei, e na verdade acho que antigamente era, que o papel reciclado era mais caro. Sim. O processo de fazer o papel reciclado é mais caro. Fico feliz de saber que hoje um caderno de papel reciclado tem o mesmo valor de um caderno de papel normal, se não for mais barato. É verdade. É um diferencial deles. Quando cai na boca do povo, cara, as coisas mudam. Ah, é? Lembra da gordura transgênica lá, o... A gordura trans. Gordura trans. Tudo o alimento tinha gordura trans. Tinha. Aí caiu na boca do povo, caiu na imprensa, todo mundo começou a falar que isso era uma bosta e tal. Que era um veneno, né? Que era um veneno que tava te matando. Nada mais tem gordura trans agora. É você verdade. Viu como modificou a indústria? É bom que a sustentabilidade caia na boca do povo, que todo mundo fala, que todo mundo compre cada vez mais. E quanto mais as pessoas procurarem por produtos reciclados e recicláveis, né? Porque você tá usando um caderno reciclado que você vai poder reciclar no futuro. Vou falar pra você que eu tô quase desistindo dos meus copos de plástico. Procure os produtos da Jandaia. Tem novidade na Nerd Store, Azaghal. É isso aí, Tucano. Você não está sabendo, mas hoje está sendo lançada a camisa Trilambda. Exatamente, ou como eu gosto de chamar, a camisa Lambda, Lambda, Lambda. Cara, muito bom, uma camisa temática com a frase mais marcante do Nerdcast. E é um diferencial, na verdade, a camisa tem vários diferenciais. Um deles é que ela tem estampa na frente, escrito Lambda, Lambda, Lambda Nerd. É, né? Claro. Bem estiloso e tal. Na parte de trás, várias frases de Nerdcasters se apresentando. Muito maneiro. Então ela tem estampa dos dois lados. Exato. A estampa da parte de trás, inclusive, é gigantesca. Uhum. É uma camisa branca. Olha, há vários anos não temos uma camisa branca. A gente só teve uma camisa camisa branca até hoje, que era a Nerd Power Classic. Então o pessoal que vive em lugares quentes e pede, está aí uma camisa branca. Camisa branca, arte do André Carvalho, mais isso. Uma vez. Tem camisa Vai Malhado em promoção por R$29,90. A camisa Vai Malhado que é a preferida do Tucano, diz aí. É, exatamente, eu ia falar isso mesmo. Olha só, tem canecas... a R$18,00, baratinho, caneca Nerdcast 3, tem toda a coleção pra você fazer. Muito bem, vai lá em nerdstore.com.br e faça de volta. Atenção, galera de Santa Catarina. Isso. Nós demos uma entrevista pro programa Cases da Record News. Nós demos uma entrevista ao programa Cases da Record... Ih, cara. Nós demos uma entrevista ao programa Record News. Que porra é essa? Não é Record News? Programa Cases. Ai, caralho. Nós demos uma entrevista ao programa Cases da Record News. Record News. Caralho! Não... Agora isso vai pra edição final. Nós demos uma entrevista para o programa Cases... Peraí. Vocês deram entrevista pro programa Cases da Record News, de Santa Catarina. Muito obrigado. Sim, então vamos aparecer, mas ele é local, só Santa Catarina, certo? E acho que depois ele fica disponível no site então, do programa Cases da Record News. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o Case Jovem Nerd... Nós ele vai ser apresentado em dois episódios. Quintas e sábados, 11h30 ou meio-dia e meio. Não vou me estender mais. Entre no site do programa Cases e descubra. Isso aí. programacases.com.br, eu acho. Se você não... eu acho. Irmãos... Amém. Se você não quiser ouvir o feedback... do programa anterior, pode adiantar para 23 minutos e 50 segundos. Bruce Dickinson chuta bundas. Mas saiba que vai queimar no inferno. Olha aí, Padre Azaghal de volta. Assim falou Fratello Metallo, né, cara? Adorei Fratello Metallo. Feedback do último Nerdcast e o recorde de comentários do Nerdcast, do Jovem Nerd, tudo. Mais de 1000 comentários. Impressionante, eu tô impressionado, cara. E veio muito e-mail também. Eu fui agredido na rua. Que isso, Tucano? É? Na rua? É, vieram uma gangue de fãs do Justin Bieber. Mataram, cara. Esses caras são foda, brother. Muito bem, então vamos lá. Nerdcast, o último devo que falar. Metade desses comentários foram de fãs do AC/DC falando yeah! E muita gente reclamando teu amigo, Tuca. Quem foi que trouxe esse cara? Mas foi engraçado, então. O que, que a gente tem pra mas falar? Mas é engraçado porque a opinião contrária, ela é... Não parece odiada, né, cara? As pessoas odeiam que as pessoas discordem delas. Não, não, né? Mas é engraçado porque a gente falou bem das bandas também. Falamos bem do AC/DC, eu falei bem. Até do Bon Jovi eu falei bem. Mas o cara, quando fala mal, ela ressoa, mas sabe o que eu acho que aconteceu? É que o cara, ele era realmente... Ele é o daquele fã implicante, né? Ele é implicante em tudo. E ele é o cara que gosta de todas as bandas, mas numa fase específica, né? Exato. E aí é só aquela 3-4 músicas que prestam e o resto é lixo, né? Ele é purista. É. Purista. Que é um saco, mas é uma opinião válida, né, cara? Deu pra perceber. Então, ele falou, ele já foi crítico de... crítico musical de jornal, né? Uhum. E ele falou que sempre teve os fãs do Iron e do Kiss, sempre quiseram invadir a redação pra matar ele, cara. Ele se divertiu horrores lendo os comentários. E agora me fez esse estrago, não é? Mas olha só, eu tenho que... Mas eu vou falar, ele vai voltar, hein? Vai mesmo. Mas olha só, então, o que eu tenho pra falar sobre esse Nerdcast? Eu realmente não sei nada sobre rock, né? Vocês sabem, né? A gente faz Nerdcast que às vezes a gente sabe, manja mais do assunto, às vezes manja menos. Eu não acho que a gente deva, como poucas pessoas falaram, deixar de falar sobre o assunto porque a gente sabe mais ou menos. Afinal, Nerdcast é uma conversa de bar. Você não, não, deixa de conversar com seus amigos sobre um assunto, né? Você tá na hora, tá na roda, tá na conversa. Essa é a proposta desde o episódio 1 do Nerdcast. Então, por isso que a gente sempre bota na frente a diversão, né? É óbvio que a gente adora trazer programas com conteúdo, mas aí o que acontece? Eu me senti dividido, porque eu adorei esse Nerdcast. Achei que o Cavalcante... Achei a implicância dele saudável. A gente tava rindo. Em nenhum momento ninguém ficou puto, né? Dentro, na nossa roda, né? Mas eu entendo, eu não tiro a razão de quem não gostou, porque, por exemplo, eu gostava do Battlestar Galactica, eu queria dar muita informação sobre Battlestar Galactica, eu queria discutir a fundo, e eu sei que quem gosta, por exemplo, de Iron e de metal e tal, queria ouvir um papo que a gente discutisse a fundo. Então eu não tiro razão de quem desgostou, mas eu não consigo não deixar de gostar. Eu adorei esse Nerdcast, teve gente que gostou também pelo mesmo motivo que eu gostei. Eu acho que assim, só pelo título já dava pra saber que não era um Nerdcast histórico. Exato, verdade. Não era biográfico nem nada. Porque você pegar o das cruzadas, era os santos pecados das cruzadas. Uh-huh. O outro, a guerra do Vietnã. Uh-huh. A era nuclear. Esse era as bizarrices do rock pauleira. É, e a maior bizarrice aconteceu dentro do Nerdcast, né, cara? Essa briga, né, de um puxar sadia mais pro outro. Mas, cara, isso, o programa, eu achei um programa excelente. Eu também, eu gostei pra caramba. Eu me diverti pra caramba fazendo. Por justamente ser igual a qualquer roda de bate-papo de música, cara. É, exato. Essa galera tudo que ficou indignada, na verdade eles estavam mais participando do programa do que reclamando. Exato. Isso, então, né? Alguém comentou isso, o programa teve duas partes, um tava no áudio e o outro tava ali nos comentários. Porque cara, não é só aqui não, cara. Tem muita gente por aí que acha Iron Maiden uma merda, cara. A única coisa que eu acho que talvez tenha faltado foi um fã do Iron. Pois é. Pra ficar na roda, cara. Exato, porque... Mas ele ia chorar, né, cara? Não, mas... Eu gosto, mas eu não sou mega fã pra poder defender com todas as forças. E nem um fã do Iron, que o problema realmente não foi... Porque a gente não falou mal exatamente do Iron. Só o JP que falou que não gosta de Iron e ponto. Uhum. Né? A gente falou mal do Bruce Dixon. É verdade. É verdade. São os fãs do Bruce Dixon, na verdade, né? Mas aí o problema é que falaram que o Cavalcante ficou falando que o Bruce Dixon é tudo esganiçado e depois falou bem do Axl Rose, que também é esganiçado. Entendeu? Mas o Axl Rose é foda. Mas é gosto, né? O Bruce também é foda, porra. Mas ele usa franja, cara. Tá bom. Não, porra, o Axl Rose também usava franja, porra. Não, mas, então, é gosto, não tem como, cara. Gosto é gosto. Esse foi o Nerdcast de gosto. Mas vamos lá, vamos para o relatório de e-mails. Muitos e muitos e-mails e comentários sobre o time Nerdcast. Muitos nerds enviam um mega mapa do rock do metal. Tem aí o link no post pra você dar uma olhada. Bem maneiro. Mário Henrique envia também um vídeo com Dio explicando a criação do símbolo do metal. É sobre a avó dele, né? Que fazia o chifrinho do capeta pra contra mal olhado na rua. Contra mal olhado, é. Não gostava de alguém? A avó do Dio não gostava de alguém, mandava um chifrinho, cara. Ah, o que mais? O texto também explicando como Kiss não copiou Secos e Molhados. Olha aí, a gente falou da teoria lá. Vários ouvintes mandaram notícias de que Ozzy Osbourne tem um DNA Neandertal. Que isso? E André Oliveira, o vídeo dos Trapalhões de Heavy Metal. Aí é irado. Gustavo Azevedo manda Bob Esponja tocando Twisted. É irado, é irado. Bob Esponja, eu vou te falar, cara. Muitos nerds enviam a música Eu Não Entendi Matrix, do Gangrena Gasosa. Olha aí, tu. É irado, é irado. Eu já ouvi essa música. É maneiro. Mas melhor do que essa Eu Não Entendi Matrix, do Gangrena Gasosa também, chama-se Quem Gosta de Iron Maiden Também Gosta de KLB. Que pariu. É muito bom, cara. Isso aí é saravá metal na veia, né, cara? Puta que merda. Pariu, cara. Carlos Moffatti envia o vídeo do Away Heavy Metal, que o Tucano mencionou no final, né? Diversos nerds enviam o vídeo Papai Metaleiro e Victor Martins envia fotos comparativas dos rockstars em sua juventude e atualmente. Ó, oh, isso é muito interessante. É irado. Muito porque bom. Tem muito poucos que melhoraram. Cara, sabe o que foi uma canelada? É. Pra Nerdcast, a gente não ter falado do Blind Guardian. Teve gente que comentou isso. Ah, Blind Guardian, que é bem nerd, né? Porra, eles têm um álbum que é só falando da Terra-média. Exatamente, pois é. É bem legal. Canelada. Fora isso, a Mar Versiani envia a ilustração do Nerdcast 246. Atrasado, mas valeu, porque o desenho tá bom. As Nerdcast Ladies. Tá bom, muito excelente. Primeiro e-mail, Douglas Dias, 22 anos, estudante de engenharia elétrica. Belo Horizonte. Engrosso o coro dos comentários de que provavelmente foi o Nerdcast com o maior número de caneladas da história. Peraí. Depende. Se ele engrossar o coro igual o Bruce Dickinson, ele vai afinar o couro. Tá bom. Então vai pegar no pé até o final. A começar, vejam só, começa o cast. Quando perguntado sobre a origem do heavy metal, foram falando Black Sabbath. Poxa, e Led Zeppelin, Deep Purple, nada? Por incrível que pareça, quem deu uma dentro e foda foi o Jovem Nerd ao citar Helter Skelter. Foi a música que mais influenciou o gênero. Aliás, foi provavelmente a música mais influente dos Beatles, no bom e no mau sentido, no caso, vídeo Charles Manson. Fazer um podcast sobre heavy metal e sequer citar o Deep Purple é sacanagem, olha aí. Não, a gente chegou a falar, sim. Deep Purple? Talvez tenha perdido. Foi um passão e acabou sendo edição. É, mas assim, eu acho que o JP chegou a falar do Led Zeppelin, só que é influência. Os Beatles têm uma música que é estilo heavy metal, mas heavy metal mesmo foi o Black Sabbath. Assim, o estilo Adoradores do Diabo, Sinistrões, tocando músicas de heavy metal, foi, não tem o que falar. É o Black Sabbath. Não, ele não tá reclamando disso, ele só Ele falou que sentiu falta do Led Zeppelin e do Deep Purple, mas eles não criaram heavy metal, ponto final. Influenciaram. Outro influenciaram, mas isso não basta. No mais, pra quem deseja saber mais sobre o gênero ou simplesmente gosta de heavy metal e afins, existe um documentário excelente do Sam Dunn e do Scott McFadden. Chama Metal, uma jornada pelo mundo do heavy metal. Vale a pena ser visto, não só por falar da música, mas sobre todas as implicações da mesma. E aí ele mandou um link aqui, de um trecho do filme, sobre a defesa da liberdade de expressão feita pelo Dee Snider do Twisted Sister. Olha aí, que legal. Diogo Sutile, 25 anos, design industrial, São Lourenço. Do Oeste. Na verdade, não deixa eu terminar minha pausa dramática. Ele fica nervoso. Santa Catarina. Jovem Nerd citou Helter Skelter dos Beatles como um dos inícios do heavy metal e hard rock. Na verdade, o que muitos indicam como o início do heavy metal, como sonoridade, foi You Really Got Me, do The Kinks, em 64. Nessa época não existia algo parecido com o som da guitarra dessa música, pois o guitarrista modificou o seu amplificador, que posteriormente ele apelidou de a caixa de peido, Fart Box. Criando uma sonoridade mais distorcida e rachada, nunca ouvida antes. Tá vendo? Explicou por quê. Essa música abriu o caminho para o tipo de som mais alto e mais pesado, aonde The Who, Led Zeppelin, Deep Purple e o próprio Black Sabbath, Jovem Nerd, sofreram influências diretas dessa música no som deles. Nessa época, também os Beatles lançaram a música Ticket to Ride, que John Lennon citou como uma das primeiras canções de heavy metal feitas. A Ticket to Ride? É, pô, levar em consideração o que o John Lennon fala, ele devia estar muito louco, Bralha. Ele diz que... É heavy metal. Por causa de um riff alongado, insistente, sustentado pela bateria tocando mais forte. É a mesma coisa... Não, sabe o que é isso? Isso é aquilo que o JP falou. É que nem o Sepultura falar que te tocou uma vez com um cara de berimbau e dizer que eles criaram um berimbau metal. Não, e beleza, cara, influência. O cara distorceu lá o amplificador e a galera, porra, maneiro. Mas quem criou a parada que você pode falar, isso é heavy metal? É uma banda de heavy metal. Exato, né? Cara, porque... Porque senão riff. Você pega um retardado, dá uma guitarra pra ele com um negócio distorcido, ele faz barulho e criou o heavy metal, cara. Ah, não, aí ele criou o punk, né? Flávia Cury, 24 anos, estudante de serviço social, São Paulo, SP. Sobre o Nerdcast 247, eu não quero ser mais uma a fazer comentários ranzidos ou meramente denegrir a imagem do podcast, como vi muita gente fazendo os comentários. Não vou ficar defendendo banda nenhuma, mesmo sendo fã de muitas que foram detonadas por vocês. Olha aí. Incluindo Whitesnake, minha banda preferida. É claro, é mulher, né, cara? Começou. O Nerdcast deve ser um momento hilário, sim, como a história do Ozzy ter tido HIV e outros momentos. Ele não teve HIV, né? Acharam que ele tinha. Só acredito que ao invés de meramente descerem o cacete em cima das bandas, algo mais histórico poderia ser feito. Aquilo que a gente comentou. Tudo bem que a ideia pode ter sido essa mesmo, trollagem total, mas eu acho que é de conhecimento geral que os fãs de metal não são conhecidos por sua tolerância em relação a quem fala mal de suas bandas, né? A gente viu, né? Eu percebi. Família Bruce Dixon. Família Dixon, né, cara? Se a ideia foi realmente trollada, depois veio sucesso. Vocês alcançaram o seu objetivo. Tiveram um dos Nerdcasts de maior número de comentários. Mas não vou julgar o podcast e o site em função de um programa que foi piorzinho. Ah, então, eu achei maneiro o programa. Sério, você já ouviu todos os Nerdcasts? Você achou esse o piorzinho? Você ouviu todos? Sério, até o de games. De games? Já ouviu o do Super-Homem, o Nerdcast 1? Ah, porra. E uma coisa que eu vi sendo dito nos comentários, talvez valha a lembrança. Bon Scott não morreu afogado no vômito, sim congelado no banco de trás de um carro. A gente não afirmou isso. É. A gente perguntou assim, como é que ele morreu? A gente tava generalizando. E o JP, né, falou, ó, ah, ele deve ter morrido afogado no vômito como a maioria. É, exato, não foi o caso, ele morreu congelado. No mais, acho que só faltou um pouquinho disso. Um pouco de boa vontade em pesquisar algo sobre a trajetória do heavy metal. Sobre grandes figuras, casos realmente divertidos e ou bizarros. Já que o tema é coalhado de histórias bizarras e divertidas, e não falar sobre qual banda é boa ou ruim. A crítica dela é bem feita. Claro que o gosto de cada um é absolutamente individual, e isso não se discute, mas querendo ou não, vocês são formadores de opinião, valem um pouco mais de consideração nesse aspecto. Parabéns ao Jovem Nerd, especificamente por ter, ao menos, tentado segurar as pontas e evitar que o programa fosse uma trollagem completa. Caraca, tá todo mundo dando parabéns pro Jovem Nerd, ele não fez nada a não ser ficar passando panos quentes, porque cara. Eu fui o cara que elogiou. Ah, entendeu? Pra tomar banho, cara. Agora falar não é assim, pô, gente, é segurar as pontas. Ué, mas cada... Então, mas teve dois lados dessa moeda, né? Eu tava elogiando o Cavalcante tava detonando. Não vou tecer comentários sobre o Cavalcante. Eu peço jeito que ele tome lactopurga mais regular. É, isso ele pode tomar mesmo. Alexandre dos Santos Oliveira, 30 anos, economista de Maringá, Paraná. Olha aí, Tucano, vai lá. Ele mandou um texto. Como entender as diferenças entre estilo de metal a partir de uma situação. Um texto clássico da internet, né? Uhum. No alto do castelo, há uma linda princesa, muito carente, que foi ali trancada e é guardada por um grande e terrível dragão. Beleza, essa é a história base. Certo. Né? No heavy metal, seria assim, o protagonista chega no castelo, numa Harley Davidson, mata o dragão, enche a cara de cerveja com a princesa e depois transa com ela. Posteriormente, se separam quando ela descobre que ele transou com uma groupie. Excelente. Aí, se fosse no metal melódico, o protagonista chega no castelo com um cavalo alado branco, olha aí, escapa do dragão, salva a princesa, fogem pra longe e fazem amor. Sério, no thrash metal, o protagonista chega no castelo, duela com o dragão, salva a princesa e transa com ela. Uhum. É normalzinho, né? É. Mas tem um que é bem maneiro aqui, deixa eu ver. Do Viking Metal. Viking Metal. O protagonista chega em um navio, mata o dragão com um machado, assa e come. Estupra a princesa, pilha o castelo, toca fogo em tudo antes de ir embora. Que é isso? No Power Metal, o protagonista chega brandindo sua espada e trava uma batalha gloriosa contra o dragão. Esse é o Blind Guardian, né? Uhum. Dragão sucumbe enquanto ele permanece em pé. Banhado pelo sangue de seu inimigo, sinal de seu triunfo. Resgata a princesa, esgota a paciência dela com autoelogios e transa com ela. E tem vários, tem punk vários. Punk rock. Cospe no dragão, joga uma pedra nele e depois foge. Piche o muro do castelo com um ar de anarquia. Faz um moicano na princesa e depois abre uma barraquinha de fanzines no saguão do castelo. Muito bom. Rock and roll clássico. Chega de moto fumando um baseado e oferece para o dragão, que logo fica seu amigo. Depois acampa com a princesa numa parte mais afastada do jardim e depois de muito sexo, drogas e rock and roll, tem uma overdose de LSD e morre sufocado com o próprio... Tem aqui do rock progressivo também. O protagonista chega... Toca um solo virtuoso de guitarra de 26 minutos. O dragão se mata de tanto tédio. Chega até a princesa e toca outro solo que explora todas as técnicas de atonalismo em compassos ternários compostos aprendidos no último ano de conservatório. A princesa foge e vai procurar protagonista de heavy metal. Duas regras pra esse Nerdcast. Uma, se vier com esse papinho que não existe, eu vou desligar agora. Foda. É foda, né? E se vier com um papinho que são universos diferentes, eu derrubo a pessoa. A ideia é justamente essa. Não, porra. Não, se são universos diferentes. Não venham com essa. Quem lê história em quadrinho já conhece muito bem o termo crossover, porque isso acontece toda hora nas histórias em quadrinhos, né? Quando junta vários heróis diferentes numa história única, com todos eles juntos, etc, né? Teve o Marvel vs. DC, que foi publicado no fim da década de 90, não foi, Carlos? É, e antes disso, na verdade, você ainda teve umas histórias que foram o Homem-Aranha junto com o Super-Homem, foi o Hulk junto com o Batman, então, que foram pequenas histórias que saíram especiais, que eram só isso. Como esses personagens não fazem parte do mesmo universo, não fica essa discussão de quem é mais poderoso que quem. O crossover, ele faz sucesso. Por exemplo, o Marvel vs. Capcom, agora tá lançando o Marvel vs. Capcom 3, né? Que é uma grande série de grande sucesso videogame que junta os personagens dos jogos da Capcom com a Marvel. Eu jogava isso no fliperama, brother. Então... exatamente. Nesse jogo, você tinha um macete bizarro pra jogar com o Mega Man, que não tinha muito perder. Tu ficava dando tiro do Mega Man, que era tore, tore, tore, tore. Então, o Mega Man tinha um golpe que ele lançava um raio de energia que ele falava tore! Aí o filho da puta do Carlos só sabia pegar a porra do Mega Man e ficar tore, tore, tore, tore, tore. Mas, cara, tem outros videogames famosos, Super Smash Bros. Brawl. Teve o Mortal Kombat vs. DC Universe recentemente, que foi amplamente criticado porque não pôde ter tanta violência como na série Mortal Kombat, só porque tinha os heróis da DC, etc. O jogo que, pra mim, é um dos melhores crossovers que tem, que é o Aliens vs. Predador. Dá de 10 a 0 no filme. Muito mais. Crossover que a gente já teve interessante nos quadrinhos, A Liga Extraordinária, do Alan Moore, que era um crossover de vários personagens literários. Né? É, mas não é bem considerado crossover. Né? Mas é, cara. Como não? Cara, bem mais ou menos, né, cara? Porque já é... A história já é pronta pra eles. Crossover famoso que teve foi aquele que você falou no início, da Marvel vs. DC. Pô, esse foi famosíssimo, deu polêmica. Pô, foi, ainda foi mais que eles, foi pela primeira vez eles deixaram a decisão nas mãos dos fãs. Isso os que foi. Os fãs votavam pra escolher qual era o herói que ganhava. Wolverine versus Lobo, não foi? E fizeram o Wolverine ganhar. Exato. E o Wolverine, na época, ele tava até com as garras de osso. Tinha perdido o adamantium, né? Cara, mas essa do Wolverine versus Lobo foi muito polêmica. Porque é ridículo. O Lobo, pra quem não conhece o personagem da DC, as histórias dele são galhofa. Galhofa ele não. É uma... Galhofa por quê? Seguinte, malandro. Eu não admito que fica falando mal do Lobo. Assim. Exatamente. O Jovem Nerd acha que se ele não gosta é galhofa. O Super-Homem voa... Não é galhofa. Quem disse que eu não gosto do Lobo, porra? Falar que o universo do cara é galhofa? Mas é, porra. Não é galhofa. Não é galhofa. Claro que é, cara. Não é galhofa. É claro que é, cara. Você já leu aquela história, o Lobo está morto? Cara, não é galhofa. Ah, eles transformam ele num esquilo maioral. Caraca, cara. Então agora tudo que você falar pra mim é galhofa. Super-Homem é mega galhofa. Cara, boa, galhofa. Cara, o Almeida é farofa, então. É isso mesmo. Super-Homem já entrou no... O galhofa é o Bruce Dixon, malandro. Mas uma história do Lobo versus o Wolverine é ridículo. O Lobo vence fácil. Lógico. Exatamente. Lógico. Você não precisa nem analisar os poderes do cara. Um cara, ele é o melhor no que ele faz. O outro é o maioral. Pronto, acabou. Tudo bem que o Wolverine é motoqueiro, mas o Lobo é motoqueiro porra, brother. O Lobo não teria como perder de ninguém, cara, já que... Ele é imortal, cara. Ele conquistou a imortalidade. Exatamente. Ele não era imortal, mas ele fez por merecer. Exatamente. Foi pegar a imortalidade na porrada, né? A história do Lobo e o Wolverine é tão ridícula que os dois caem pra trás de uma bancada de bar e aí o Wolverine levanta. E acende um charuto. Ridículo, tu não vê nada. Acende um charuto. Acho que foi até um protesto do, sei lá, desenhista ou roteirista por todo mundo ter votado pro Wolverine ganhar do Lobo, que é impossível. Sabe qual seria uma briga boa pra caramba? Wolverine versus Batman. Isso sim seria bem mais maneiro e real, cara. O Wolverine ganha. Depende. Porque o Wolverine não tem frescura do Batman de não matar, cara. Depende. Você não sabe como é que atua o Batman. Se for na porrada, um contra o outro. Calma aí. Que é, rapaz? Caralho, sensacional, brother. Deixa ele falar, pô. O Batman é o cara que ele tem o primeiro confronto, sai fora, observa o cara, faz o catálogo e volta com uma super arma, com uma super armadura, etc. Então, não sei se é tão fácil assim não, cara, pegar o Batman. Ele não ia sobreviver ao primeiro combate. Exatamente. Ah, sobrevive sim, cara. Pra fugir, foge mole, cara. Cara, se fugiu, perdeu. Fugiu, perdeu, mostrou inferioridade, perdeu. É recurso. Já teve uma história do Batman com o Hulk, em que o Batman nocauteia o Hulk. Como? Não na porrada. Ele utiliza dos equipamentos e ele faz o Hulk inalar um gás sonífero. Não, velho, que isso, o Hulk? Ele cheira gás sonífero como o nego cheira pum, velho. Tem alguns que podem te derrubar. Vê se o Super-Homem No Cavaleiro das Trevas. Mas aí ele tem a kriptonita ao então, seu favor. Cara, né? Mas é isso que eu tô falando, da parada do Batman em relação ao Wolverine, cara. Ele vai saber lutar com o cara, é isso que eu tô dizendo. Então por isso que eu tô falando que é uma briga boa. Olha só. Eles fizeram nesse Marvel vs DC o Batman versus o Capitão América? É boa também. Capitão América, no final, tem uma história que no final o Capitão América chega e fala assim, sabe, tô pensando assim, a minha dupla se aposentou, não sei o quê. Aí o Wolverine, antes que ele faça a proposta, fala assim, eu não tenho ajudantes. E vai embora. Are you ready? Let's get it all! Balrog versus Tiamat. Balrog versus Tiamat. Você escreveu sobre esse duelo lá do Jovem Nerd. Hiperfantasia, não sei nem se tá online. Hiperfantasia. Assim. Tá online, sim, tá online. Então, eu acho que o Gandalf mata o Balrog e casa com a Tiamat. Peraí. A Takizis no Dragonlance, todos os deuses do Dragonlance se transformam em dragões. Ah, não dragões, os principais, né? Então, são todos, não. Os deuses, sim, né? O Paladin vira dragão de platina, sim, né? Sim. E a Takizis vira um dragão de cinco cabeças, que é o Tiamat. O que eu aleguei é que não era quem ganha ou quem perde, que era uma luta que nem precisava ter, porque não dava pro Balrog nem começar. Não, por quê? O dragão de gelo apaga o fogo das costas do Balrog? É isso? Sim, não, primeiro pelo tamanho, né, cara? Começa por aí, né? Tipo, o Balrog tem o quê? Uns 15 metros, não é isso? É, 12, né? Segundo... 12 metros e, pô, um dragão Great Swarm do D&D, tu imagina, sem condição, não, né, cara? Não, mas no Silmarillion tem combate lá do Fëanor, o filho dele, Fingolfin, lá versus 15 Balrogs. Outra coisa, os elfos matam Balrogs. Tá, você queria colocar tipo, isso um elfo discussão. Mata vários Balrogs. O Fëanor lutou com vários. E imagino que Tiamat seja uma dificuldade pior de... Mas a principal dificuldade não é nem por isso, é porque como ela é dragão de várias cores, a Tiamat, ela também é imune a fogo. Os principais ataques do Balrog são base de fogo. Espada de fogo. Então, os dois são únicos, tá? É Fear Factor e ataque de fogo, baseado em fogo. Imune aos dois. No mesmo round, o Tiamat ainda pode lançar, além do fogo, gelo, eletricidade, gás venenoso e ácido. Além do fogo, que o fogo vai dispensar, porque teoricamente Balrog também seria muito. Olha só, então não tem chance. Talvez lutasse Balrog contra o Tarrasque, talvez a luta parecesse, sei lá, mas. É, tamanho pelo menos é igual. E né? Se lutar o Balrog versus o Lobo? Tudo versus o Lobo, não, o Lobo ganha, pô. Eu só tô perguntando. O Lobo deu porrada no Netuno, no Odin, e o Balrog seria uma, digamos, uma escala abaixo, né, desses deuses. E se levar em conta que ele já deu porrada em Lúcifer? E o Lobo é tão foda porque você não consegue nem aprisionar ele, né, cara? Que uma vez, eu não sei quem tentou aprisionar o Lobo numa túmulo de concreto, né? Gigante, jogaram ele lá dentro. Uhum. Concretaram tudo e o Lobo ficou lá dentro preso no concreto. Só que o concreto bloqueou o sinal de rádio que toca dentro da cabeça do Lobo. Ah, é verdade. Tem e isso despertou uma fúria berserker nele. Que explodiu todo o concreto e saiu de lá, cara. Tipo, você já pega pela história da infância do Lobo. Ele, criança, dizimou o planeta. Ele já matou Papai Noel... Já matou o Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa contrata o Lobo pra matar o Papai Isso, Noel. Isso, é bem maneiro. Vai dizer que essa porra não é galhofa, porra. Ah, por que é galhofa? Que não é galhofa? Um monte de adolescentes numa mansão de um careca. Com a cueca em cima da de life. Mas tem galhofa, né, cara? Só pra deixar claro que o Lobo ganha do Balrog, né? Claro, não, tudo bem. O Lobo ganha de todo mundo, cara. Ele também ganha da Tiamat, porque ele simplesmente cortaria a cabeça fora. Isso, com a faca de açougueiro. Ou ele escravizaria e usaria ao seu bel prazer. Eu já tava imaginando ele montado nas costas da Tiamat. É, eu também. Corrente de açougueiro de rédea. O Lobo, em vez de derrotar e matar a Tiamat, é bem provável que ele sodomizasse e escravizasse a Tiamat. Are you ready? Let's get it all! Sendo o Lobo Orconcur... Ele é o Clóvis Bornai dos crossovers. Exatamente. É pintado, né? Até pintado ele já tá, né? Primeira vez que eu vi o Lobo nas bancas, eu achei que fosse o Kiss, cara. Eu vou falar pra vocês. Gene Simmons, né, cara? Caralho, cara. Igualzinho. É porque provavelmente o Lobo comeu o Gene Simmons e assumiu a forma dele, né, cara? Ele usa uma pele de dinossauro. Mas comeu no sentido gastronômico, né? Não bíblico, como você fala. Talvez em todos, né, cara? Vai saber. Eu vou buscar um tema atual pra quem não é nerd e quer entender o que a gente tá falando. Cisne negro... Caralho. Versus patinho feio. Eu quero saber um Star Destroyer versus Enterprise. Esse é clássico de internet. Não tem a menor dúvida. Assim, agora falando sério mesmo, Star Destroyer, assim, detona a Enterprise. Sério? Até a Millennium Falcon detona a Enterprise, né, cara? O X-Wings lá, ganhador. Não, eu adoro Star Trek, tô falando sério também, porque você pega, tem na internet uma página que tem o tamanho das naves. E a Enterprise, ela é micro perto do Star Destroyer, assim, sem comparação, sem condição nenhuma. Não, mas entendeu? Calma. É, o que eu tinha visto em relação a isso, na verdade, era em relação aos escudos. Que os escudos da Enterprise, tipo, os lasers nem fariam nada contra ela. O escudo da Enterprise cai sempre! É só você dar três teco! Pá, pá, pá! Outra coisa que é um fator também, tem um episódio da Enterprise que ele volta no passado do Star Trek, eles vêm da série clássica. E eles vêm pra Terra na década de 60, os caras iam ser abatidos por um míssil de um nuclear, de um avião, tipo de um jato. O Spock fala que se fosse abatido, a Enterprise ia pros ares. Então, quer dizer, ela não segura nenhuma arma da década de 60, assim, tipo. Então, acho bem provável que ela tenha qualquer chance contra o Star Trek. Não, é menos que isso, cara. Se o Han Solo na Millennium Falcon ligar o speaker e falar aí, vocês são uns merda que usam pijama, começa a sair faísca na nave, cara. Assim, eu não sou muito fã de Star Trek, não conheço porra nenhuma. Mas assim, um dos motivos de eu não gostar é que eu não via muita ação assim, como tem no Star Wars. É diferente. A Enterprise eu nunca vi, ela tem armamentos assim, tem. Vários. Phasers, phasers. Porque pra mim, quando vocês falaram isso, eu pensei assim, logo em navios, né? Um destroyer contra o Costa Mediterrânea. Na verdade, se você pensar bem, a Enterprise, ela foi desenhada primeiramente, não pra ser uma nave de guerra, mas pra ser uma nave de exploração. Então, ela tinha o mínimo de armamento possível. Já o Star Destroyer, meu irmão, uma parada feita pra guerra. Então, além de ser muito maior, né? Os trekkers que me perdoem, mas assim, eu sou fã de Star Trek pra caramba, assim. Tô fazendo uma análise justa da parada. Aproveitando Star Wars versus Star Trek, Capitão Kirk versus Han Solo, que é outro clássico. Aí é Kirk. Que desculpa. Isso? Me que desculpa, isso? Mas o Kirk agora leva. Tu não sabe o que primeiro, que tu tá primeiro falando, Kirk, cara. Primeiro você tem o Kirk, que é o comedor. É o William Shatner. Porque o Han Solo não pega ninguém, não, né? Ele só pega a Leia. Tá, porque você não sabe a história pregressa dele. Tá, vai contar a história do universo expandido. Olha só, a briga termina com o Han Solo fazendo um cuecão, fazendo um bullying no Kirk, cara. Botando a cueca na cabeça, sabe? Pra ficar justo, vamos falar o seguinte. Pra ficar justo, o Kirk levaria se a porrada fosse na mão. Mas de tiro, acho que é o Han Solo. Caraca, é da mão do que você tá falando, cara? O cara é gordo! Que gordo, pô. O que acontece? A série clássica do Star Trek, ela é meio fantástica, assim. Tem coisas que o próprio Star Wars não teria. O Kirk já caiu na porrada com, sei lá, macacão de 3 metros, com, porra, verme de não sei o quê, e tudo na mão. Então, com... Ele derrotou com... pelotão de Klingons. É... Olha só. Não, eu vou dizer só um negócio. Run, shot first. Aí tá. Acabou a briga. O que ia chegar? Aí, meu irmão, aí rasgar a camisa, pá, tiro nos peitos, acabou a briga. Acabou. Próxima cena, velório no espaço. Isso seria uma cena maneira mesmo. Isso seria uma cena engraçada. Que encontrar o Han Solo e ia falar: não, a diretriz a gente não pode atirar. E o Han Solo, pá! Na versão especial, ele não atira primeiro. E o Kirk acabaria com ele, porque ele não atira. Não, não acabaria, porque o Kirk ia dar um daqueles rolamentos idiotas e levar um chute na boca. E aí, quando ele parasse de falar merda, quando tivesse cuspindo os dentes, ele teria perdido a briga. Nessa briga, né, de fórum, de Kirk versus Han Solo, eu vi um fã de Battlestar Galactica entrar no meio e falar assim, olha, numa briga entre o Kirk e o Han Solo, o Almirante Adama fala Action Stations e os dois voltam pros postos deles. E aí, também sou fã, assim, foda de Battlestar, mas dentre todas essas é a mais fraca, com certeza. Do que? A nave? Com certeza, absoluto. A nave não tem escudo, cara. Porra, mas ela aguenta bomba nuclear, Alexandre, até pra ela aguenta, rapaz. A nave não tem escudo, cara. Mas ela aguenta bomba nuclear, rapaz. Cara, passa. Aguenta reentrada atmosférica, não, aguenta tudo, meu irmão. Peraí. Bomba nuclear, mas laser atravessa a cara passa. Não, mas ele tem um argumento, Dodge, pô. Porque a Enterprise tomasse um míssilzinho na testa e ia um abraço. Aquele prato ia ser girando sozinho. Inclusive, eles pararam em Niterói agora, né? Acabou a gasolina e eles pararam ali, o Nikit. Are you ready? Let's get it all! Kratos versus Goku. São dois... Calma aí. Vai falar em Goku, tem que botar o Neo também no meio, né? Não, mas o Neo só tem poder dentro do computador, cara. Ah, mas peraí, não é um universo diferente? Vamos parar com essa parada. Vou derrubar o Goku. Coloca o Neo com os poderes da Matrix, tá bom. É o Goku. Goku? Goku. Versus Neo? Goku. Por quê? Porque ele gosta mais do Goku. Não, simplesmente o Goku explode um planeta. E se o cara botar o programa de explodir planeta na cabeça do Neo? A parada é que o Goku consegue atacar à distância. É. O Neo não. E ele tem aquele mini teleporte, né? E essa galera do Dragon Ball dá 500 socos por segundo, né, cara? Tem essas paradas também. E se o Goku tivesse fundido com o Vegeta, então? E ainda numa lua cheia? Caralho. O Neo é bem fraco perto do Goku, hein? Pra falar sério. Então, por isso que eu quero colocar o Kratos. Eu também acho. O Kratos, segundo a portuguesa muito bem escreveu, é um descontrolado. Cara, ele seria tipo um louco. Mas o problema do Kratos é o seguinte. Você mata o Kratos e aí ele vai lá pro Underworld, vai, mata o Hades e volta. É tipo lobo, porra. Eu acho que a porrada certa seria Kratos versus lobo, hein? Kratos versus lobo, olha aí. Agora é complica, hein, cara? Acho que quem traz o Kratos de volta são os deuses menores, é o Zeus. Caraca, deuses menores, Zeus. Essa tireoide tá foda, cara. São deuses menores. Não, como assim? Quem é o maior? Seria Al, na versão D&D. Al é o deus. Tá, tudo bem. Deus dos deuses. Ah, beleza. O Kratos, ele é um cara que é um problema. Ele é descontrolado, ele ganha muito poder, ele corta tudo, arranca a cabeça das pessoas no braço, que nem o lobo. O Kratos... Não. O lobo não arranca a cabeça das pessoas. Se o lobo arrancasse a cabeça das pessoas, ele estaria pegando leve. É exatamente. Normalmente, ele arranca a cabeça... Faz uma rede com seu intestino e arranca sua coluna e bate em você com a sua coluna enquanto você ainda está vivo. Na boa, se você parar pra comparar os poderes, o Kratos, ele é o que o lobo é nos quadrinhos, entendeu? Só que no videogame. É, por isso que eu falei, pô. O Kratos não precisa daquelas espadinhas de fogo dele pra resolver o problema? Ah, mas ele tá sempre com aquela porra. Ah, mas se o lobo der um jeito de retirar aquilo dele? Na mão, sem nada. Só na de mão? Sunga, né? Que horror. Aí acho que eu vou concordar com vocês, que o Kratos, sem as arminhas dele especiais, ele fica em desvantagem em relação ao lobo. Que o lobo é daquele que te dá um soco na cara e arranca tua mandíbula. Pois é. Essa parada, né? Pois é, eu acho que o lobo tem a desvantagem de estar desarmado e mais perigoso que o Kratos. Tá, e assim, eu não sei, conheço bem o Kratos, mas o lobo não tem limite nenhum. Nenhum, assim, é, ele pode te matar de 1 milhão de formas diferentes, cara. E uma mais cruel com a outra. E não se importa com nada, que você seja uma criança perdida, que você seja uma mulher, não tem limite. Não tem nada pro lobo. Inclusive é o nome de uma minissérie dele, Lobo Sem Limites. Lobo Sem Limites. Eu acho que o Kratos é bem baseado no lobo, vou te dizer a verdade. Se ele é baseado, ele perde. Exatamente. Se o Kratos já apanha do lobo, o Goku então... Pff. Oi, eu sou Goku. Soco na cara, acabou. A única vez que eu vi Dragon Ball Z era a época que tinha um cara que era mais foda que o Goku, que era um que parecia um chiclete mascado. E ele teve uma época que ficou com hipotireoidismo, cara, que ele engordou e ficou gigante. Porra, sempre tem alguém mais forte que o Goku e aí ele treina pra caralho e... Peraí. A gente tá falando de um combate na hora. É, então. Chegou Lobo, Kratos e Goku. O Goku vai falar, preciso treinar, morreu. Morreu. Se o cara não tá preparado, o cara perdeu. Mas o Kratos tá armado, não tá desarmado. Tá, mas o Kratos pode jogar aquelas espadinhas, empalar o lobo pega a espadinha corrente, puxa e fica pra ele. Quem é seu deus agora, Kratos? Harry Potter versus Edward Cullen. Quem é Edward Cullen? É do Crepúsculo. Calma aí. Tá galhofa demais. O Harry Potter versus Edward Cullen não faz nem sentido, porque os dois iam ser amigos. Eles iam ser amigos. Será que seria melhor? É. Edward Cullen versus o Louis do Entrevista com o Vampiro, melhor. Calma. Não ia fazer sentido também, ia virar um mal. Não. O Louis do Entrevista com o Vampiro, ele é um chorão, mas ele dá porrada, compadre. Ele vai e mata todos os vampiros lá em Paris. Se o Edward Cullen fosse enfrentar, entre aspas, o Harry Potter, eles iam virar amigos. Tá. Iam trocar receita, maquiagem. Trocar receita, mano. O Lu ia ficar naquela porra, os dois iam ficar chorando abraçados. É, exatamente. Essa ia ser a cena dos dois abraçados. Exato, pô, que merda, virei vampiro, porra, eu também, que merda. Ia ficar os dois, eu brilho, porra, eu sangro. Ia ser uma bosta. Agora, se você bota esse Edward Cullen contra o Blade, e também é Day Walker, aí sim a gente tem uma briga. Na verdade, um massacre. É um massacre. Meu irmão, o Blade, ele realmente ele acaba com o universo Crepúsculo em 30 segundos. 30 segundos. Se o Blade existisse no universo Crepúsculo, não existiria o universo Crepúsculo. Porque ele ia fazer essa porra desses vampiros brilhosos tomarem vergonha na cara, né, meu irmão? Exatamente. Tipo... Mas, ó, um adversário pro Harry Potter pode ser o Presto, cara. Excelente. Boa. Porque o Harry Potter só sabe fazer uma coisa. Espelharmos. Não, agora ele faz aquele bicha patronum. Ele só sabe usar esse golpe que arranca a barriga da mão da pessoa. Não. A vada quedrava. É a magia que... Não, ele não faz a vada quedrava. Não faz porque é um merda, né, cara? Se Deus fosse muito cruel comigo que eu tivesse existido no universo Harry Potter... A primeira parada que eu ia aprender era ser a vada quedavra. Então, primeiro. O que é isso? Ah, é o feitiço mortal que mata a pessoa. O avada quedavra, ele é equivalente ao nosso... Death Spell. É, o Death Spell equivalente ao nosso... Desintegration. Que isso, cara? Não, peraí. Ao nosso, não existe nada de magia no nosso mundo. Eu tava pensando, ao nosso, eu não tenho nenhum, cara. O avada quedavra é equivalente ao nosso tiro na testa. É isso? Caraca. Agora, numa luta entre Harry Potter e o Presto, o Harry Potter ganha. Porque o Presto não sabe o que vai tirar daquele chapéu, cara. Então, o Presto não presta, né, cara? Pra nada. Se ele tirar uma Magnum 44, maneiro, ganhou. Ele pode tirar uma vassoura, ele vai fazer o quê? Vai varrer o chão, porque nem voar vai conseguir. O Harry Potter contra o Presto no Cemitério dos Dragões. Aí não vai. A gente chegou à conclusão que o Presto não sabe o que vai tirar do chapéu, então não tem chance. Exato. Mas, porra, ele pode dar uma cagada e tirar um... Tirar porta-aviões, pô. Ele tirou porta-aviões. Sem sacanagem. Tinha um porta-aviões, eu não lembro disso. Alacadrinha, me traga a marinha. Eu me lembro disso. Não dá frase, cara. Tira um porta-aviões, cara. Pode escrever, cara. Lembra disso? Lembro. Tudo depende da rolada de dado do Presto. Let's get it all! Então, Voldemort versus Sauron. Sauron? É. Sauron? Porque os dois estão ali. Ah, eu vou, tô vindo. Ó, já tem minha cabeça. Minha cabecinha. Tem o nariz meu na nuca do cara. O meu olho tá aqui. E ia ficar nessa, né, cara? Quem se materializasse primeiro ganhava. Os dois são aquela promessa. Azaghal. Se for uma luta de bravata, empate. Exato. Não, mas o Voldemort volta, né? Essa é a diferença. Tem nem comparação, né, cara? O Sauron destrói o Voldemort, né, cara? Não, depende do quê, cara? Depende do quê? Do estágio. Estágio, cara. É, tá porque maluco? Se for um momento que ele não era nada, porque depois ele virou um olho, depois ele tinha uma boca. Exato. Depende de qual é a forma do Sauron. E os dois têm a alma espalhada, porque, coincidentemente, a J.K. Rowling, né? Já na primeira era já era foda. Não tem essa história. O Voldemort só conseguiria ganhar se ele formasse a sociedade e levasse o anel até o monte... Até o vulcão. É, Voldemort ia transformar o anel no Horcrux. Exato, os dois têm a mesma base. Mas o anel já é o Horcrux. Pelo Harry Potter, ela já é uma Horcrux do Sauron. É, então. Você pode fazer duas no mesmo item? São feitos diferentes. O Sauron, pra botar a alma dele lá dentro do coisa, tem que forjar o anel, martelar e fazer o cacete. O outro só faz um abacadabra ali e já tá valendo. Caralho. Aí é que, na verdade, o grande combate acontecer dentro de um anel. Caraca. A alma dos dois lá dentro ia lutar. Sem condições, cara. Foi mal, sem condições. Eu vou te falar que o Voldemort tá no nível do Saruman, cara. É por aí. Saruman? Tem livro pra pegar, pagar Sauron, não. Mas peraí, Saruman do filme ou do livro? Ah, cara, dos dois, cara. É, do Saruman, filme. Saruman, entidade foda. A gente tem que sempre considerar a versão mais foda do cara, né? É porque no filme ele tem um fireball lá, a versão estendida. Então, junta tudo. No livro deve ter também. Não lembro, não. Pode não ter usado, mas com certeza tem, porque o Gandalf tinha fireball. O principal poder do Saruman é a fala, né? É, isso que é. É falar, ô, rapaz, tu tá sem nariz, que pena. Caralho. Esse Voldemort não parece aquela preguiça afogada que acharam uma vez? Parece, cara, parece. Voldemort juntou aquele grupo de mendigo e o Saruman juntou os Uruk-hai, né, cara? Ai, tá, então Comensais da Morte versus Orcs e Uruk-hai. Porra, mas os Comensais iam morrer bonito, né, cara? É, são mágicos, cara. Os Uruk-hais comem carne de bruxo no café da manhã. Olha aí o negócio do cara falando que gosta mais do personagem defendendo. Ah, cara, que isso, cara. Os caras são magos, todos, bruxos. Cara, os caras tomam pau de criança. Os caras tomam pau de criança que foram criadas a leite de pera e ovo maltino. E tu tá me falando que os caras vão conseguir destruir um exército de Uruk-hai. Ai, ele aumentou uma porrada de criança. Porra, cara. Are you ready? Let's get it all. Sam Fisher versus Solid Snake. Caraca, não faço ideia de quem são. Eu acho que os dois vão ficar escondidos e tentando se achar. São dois agentes de na surdina, no stealth. Ó, bota nesse videogame aí Jason Bourne. Mas o Jason Bourne, ele é muito espalhafatoso, faz muito barulho, ia morrer. Tomou um tiro na cabeça em 2 minutos. Cara, aí que tá. O barulho dele é pra atrair os inimigos. Então bota aí também o Snake Eyes. Né? E Storm Shadow. Porque se vocês botarem o Jack Ball pra pegar essa galera. Bruce Lee versus Bruce Leroy. Porra. Você tá brincando, né, cara? Que isso, cara? O cara pega balas com os dentes, cara. E o Remo, que era o desarmado e perigoso, que desviava de balas. Ele desviava de bala e andava no em cima da água, brother. É. Caraca, o Remo era foda. O Sledgehammer também pegava bala com os dentes, e agora? O Sledgehammer não. Não, isso, eu vi uma vez, teve um episódio que ele pega uma bala com dente. O Joss do 007 já pegou bala com dente. Porque a bala bateu no dente, né, cara? É assim, desses agentes mesmo, falando sério, Solid Whatever e... Sam Fisher, Cobradura e... Cobradura é foda, né, cara? Se fosse do Brasil, o codinome dele ia ser o Ereção? Ereto. Metal Gear, Ereto. É isso? Eu respeitava muito o Solid Snake até jogar Metal Gear Solid 4. Ele usa um colan que é tão enfiado na bunda. Cara, tão é enfiado muito chato, eu vi essa dá porra. Dá um ódio, cara. Eu falei, caralho, meu irmão! O Almôndega jogando essa porra e botava o cara pra engatinhar, ficava aquela bunda gigante. Fó. Com a porra enfiada no... Cara, que agente de eu merda, cara. Eu perdi o respeito, eu gostava pra caramba. Sério, esse cara tomava porrada de qualquer um com aquela roupa, cara. O Jason Bourne dava um chute na bunda, um chute no... Que o cara ia cuspir o cigarro, meu irmão. Peraí, a gente vai falar de agente sem falar de 007? Então, depende também, né? Qual? Assim, você sabe que depende. O 007 morre contra qualquer um desses. Porque nenhum desses vai ficar de papo furado. Você tem dois 007 que duram um bom tempo aí, que é o do Sean Connery e o do... Não dura, do último dura, aí, do Daniel não Craig, dura, que são os mais porradeiros. A não ser que o cara encare o malandro na porrada, que aí talvez o Sean Connery tivesse um stunt, um jarro de mijo, alguma coisa assim pra jogar nele. Talvez, cara. Mijo ácido, né? Mijo ácido e tal. Porque, cara, o James Bond é um fanfarrão, cara. Cara, então, vocês estão menosprezando aí poderes do James Bond, cara. É. Era capaz dele seduzir esses caras todos. Não, aí, o da sedução teria que ser o Roger Moore ou o... Pierce Brosnan. Caramba, o Pierce Brosnan. O James Bond, cara, é o agente secreto mais imbecil do mundo, porque todo mundo sabe o nome dele. Ele fala o nome dele pra todo mundo, cara. O cara é um agente secreto, cacete. Os caras aí, olha aí o James Bond aí. O cara é um agente secreto que não usa um disfarce. Usa sempre a mesma roupa. Todo mundo sabe o nome, ele se apresenta quando chega. Ninguém pergunta quem é você, ninguém pergunta. Ele chega, oi, Bond, James Bond. Quem te perguntou, meu irmão? ele já chega, ele é a própria isca. Ele nem precisava falar o nome dele, né? Só ele chegar de smoking lá e pedisse no barzinho do hotel, e pedisse um martini seco. Batido, hein? Não mexido. Ah, James Bond, e aí? O James Bond tá aqui, hein? Pá! É que nem o Wolverine no bar Princesa, velho. Exatamente. Bota o tapa-olho e fala, não sou eu. Você dá uma missão pros caras, dá uma pasta pra cada um, você tem que matar o inimigo. Então, vamos supor, Jason Bourne e James Bond. É. O Jason Bourne recebe o arquivo do James Bond, abre e lê o arquivo inteiro, ainda vai fazer uma pesquisa depois na internet, computadores do M5, caralho, pra saber tudo do cara, certo? Sim, sim. O James Bond pega e recebe o arquivo do Jason Bourne e joga fora. O James Bond entra no bar e pede uma porra do Martini. O Jason Bourne só explode a cabeça dele, cara. Não, porque o Jason Bourne vai ficar, não vai querer continuar sendo um assassino, vai se arrepender e não vai matar ele. Se bem que o Jack Bauer do final tava bem frouxo, né, também, né? É, o do finalzinho ele tava já se arrependendo de ter feito o que fez. Então talvez, por incrível que pareça, o James Bond conseguisse vencer, né, cara? Tá sempre na mesma, né, cara? A parada é a seguinte, teria que ser todo mundo versus o James Bond. Ah, todo mundo! Olha, isso é uma boa história, né? E o James Bond ia vencer, cara. Eu pensei que ele ia vencer. O nome dessa história é James Bond Deve Morrer. É. Ó. Must Die, né? Must Die. James Bond Must Die. 007 Must Die, cara. E aí toda essa galera junta contra ele. Isso. E ele ia vencer, cara. Sem pensar em nada, sem planejar nada, ele ia ganhar. Se fosse o Sean Connery, ele ia mijar na cara de Jack Bauer no final, né, cara? Se você pensar nisso, é exatamente isso. Você pega todos esses caras, eles todos estão desistindo de ser aquilo que eles são. Exato, e o James Bond é o único que tá amarradão. Ficando pior, porque eles tinham aliviado ele e agora voltaram com ele sendo mais porradeiro. Mas peraí, faltou um detetive nessa equação aí. Batman. Também é detetive, cara. Ah, detetive bota tudo e bota Axel Foley também aí. Se o Axel Foley fizesse uma parada no cada um, ia ser foda, hein, cara. Axel Foley tem uma lábia, cara, de porra, se aquela lábia... Caraca, que lugar ia ser esse, né, cara? Que universo é esse, né? O Axel Foley não ia conseguir porque ele ia ser barrado na porta, né, cara? Não ia ser, não, claro que não. Ele ia dar um grito e falar, ia processar o bar, porque aqui não entra um negro! Lembra disso? Lembra. É muito bom, cara. Negros e homossexuais, né? Porque o cara ainda falou que tinha. Eu preciso entrar porque eu peguei uma doença venérea e preciso avisar ele que é meu parceiro. Ah, isso caralho, é se o Axel Foley manda essa e fala que pegou a doença venérea do James Bond, ele ganha, cara. Are you ready? Let's get it all! Rambo versus John Matrix do Comando para Matar. É, esse é sinistro. Esse aí depende porque... sempre da motivação. Não, mas motivação, vamos levar... A mulher é refém. Não, é empate. Foi mal. Rambo versus Comando para Matar é empate, cara. Depende. Depende do quê, cara? Da você motivação. Você tem, por exemplo, o John Matrix é rápido e preciso como sempre. O Rambo é consistente. Olha aí o Carlos volta. Bom, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. O Rambo ganhou. Exatamente. Sozinho, malandro. O John Matrix, ele tem acesso a todos os armamentos. Todos que ele encontrar numa loja de armas. Isso. De armas, tipo... O Rambo... Faz o próprio armamento. Ele faz o próprio armamento. Ele tem o armamento, só que ele vai perdendo e ele improvisa. Exato. O John Matrix não... Então, o poder não... de improvisação do Rambo aí, então... A melhor arma ainda tá com o Rambo, que é aquele arco e flecha com setas explosivas. Meu irmão, parada destrói ponte, cara. Não é foda. O John Matrix também não passou por metade dos perrengues do Rambo, né, cara? Foi mergulhado na merda e voltou cheio de sanguessuga. E tomou choque que a cara dele ficou até paralisada, né? Sem levar em consideração que o John Matrix teve que se fuder pra ganhar daquele Fred Mercury de Chainmail, né, cara? É verdade, até isso. Enquanto o Rambo arrancou o gogó do malandro com a mão, cara. Ele fez Krav Maga. Não, e se a gente colocar o Dutch do Predador no lugar do John Matrix? Ah, cara, o Dutch do Predador é o mesmo cara do Comando de Matar, mesmo nível. É o mesmo nível. Cara, é o mesmo cara. Inclusive, eles são bem parecidos. Olha só, calma aí. O Dutch tem um elemento mais de Rambo, porque ele improvisa também na selva. Sim. Ele também se enche de lama, faz armadilha que nem o Rambo, faz toda essa porra. Mas toda. Aí eu colocaria que o Dutch aprendeu com o Rambo. Mas peraí, o Dutch enfiou a porrada num alienígena super tecnológico, pai. Ele não enfiou a porrada no alienígena tecnológico. Como não, cara? Ele, com artimanhas dos artifícios que ele aprendeu com o Rambo... É, o Predador, quando veio pra Terra, escolheu quem ia ser que ele ia caçar. Ele olhou o Rambo e falou assim, esse não dá pra mim. Só. Spartacus versus Maximus? Mas o Spartacus de verdade ou o Spartacus dessa série galhoca? Não, não. Spartacus do Kirk Douglas. Kirk Douglas. Kirk Douglas. Você sabe que os dois levam porrada do Leônidas. Exatamente, bem lembrado. Vamos botar o Leônidas aí. E os três levam porrada do Conan. Esse é outro crossover que me deixou revoltado. Conan versus Wolverine, em que o Wolverine ganha do Conan. É, pois é. O Conan arrebenta com a cabeça do Wolverine, só que ele tem o adamante, é claro, então ele volta. Mas o Wolverine tem fator de cura, né, cara? Complicado. Mas o Conan, pelo menos, arrancou a mão do Wolverine, né? Não, o Wolverine arranca a mão do Conan e ainda come a sonja. Mas isso é um... Porra, não bota uma ruiva na frente do Wolverine, que ainda é namorada do outro malandro, cara? Porra, tu ativou tudo no cara, né, brother? Que pariu, né, cara? Então vamos lá pros os guerreiros do passado. Quero ver. O Maximus e o Spartacus, tudo bem, mas o Leônidas não tem muito a ver. Ué, mas como não tem muito a ver? A ideia é essa, porra. Leônidas versus Maximus. Maximus é bom, cara. Não tem coração peludo, né, velho? É sinistro, é complicado, cara, os dois. Concordo, é difícil mesmo. Porque o Maximus era meio invencível, né? Se você pegar pelas lutas dele, ele inteiro não perdia de ninguém. Não perdia de ninguém. E é foda, sabe por quê? Porque os dois têm o mesmo perfil militar, né, cara? É, são líderes militares. E aí? Os Espartacos na arena também não perdia pra ninguém. O Maximus é... Eu acho que é muito disciplinado. O Leônidas também. E o Leônidas ataca em slow motion, cara. É. Aí é um problema. Isso é um diferencial foda. Isso é um diferencial foda. E o Aquiles do Troia, do Brad Pitt? Ah. Ele é mais bonito. Teoricamente. É mais bonito. Teoricamente, o Aquiles venceria de todos. O Aquiles, ele tem um ataque especial, cara. Pô, mas peraí. Se tu já manjou o cara do ataque do escorpião ali, tu... Não. Eu não sei se aquele ataque dele funciona contra o Leônidas ou o Maximus, não, cara. Porque aquele cara que... Era Mongol gigante, aquele cara. Mongol gigante com guarda baixada, cara. Então, esses caras andam com a guarda alta, cara. Então, o Heitor consegue desviar de dois ataques do escorpião dele. Então, eu acho que esse ataque dele não pega não, malandro. E o Leônidas ia bem enfiar a lança no calcanhar do Aquiles. Exatamente. Eu acho que ele ia morder, brother. Ia arrancar o calcanhar com a boca, né, cara? É, mas olha só, o Leônidas, ele falhou no ataque final da lança ao Xerxes, né? Então ele... Tá, ele, né? Não era bom de javelin. Eu ainda acho que o Conan mata todos eles. Conan, irmão, o Conan, eu sou fã do Conan pra cacete. Olha aí. Porque todos esses rezam pros seus deuses, mas o Conan mandou o deus tomar no... Conan já enfrentou, meu irmão, na mão, porra, dinossauro, demônio, não tem condição com Conan ele. Conan leva, cara. O Conan leva de qualquer forma. Leva fácil. Fácil, fácil. Não, o único problema do Conan é magia, né, que é mais complicado assim, pra ele, mas se ele pegar qualquer guerreiro... Ele mata geral, de mago geral. Não, mas ele fala aqui, né. Ele tem medo. Cara, magia é foda, ele né. Ele não gosta de magia, tem... Mas se der mole, ele mata. Pô, mas nenhum desses faz mágica, então, porra, whatever. É isso que eu ia falar, ele tá na vantagem porque não é, nenhum desses é fraqueza dele, cara. A gente podia fazer o seguinte, a gente soltava o Blade no universo do Crepúsculo e o Conan no universo do Harry Potter. Se você solta o Conan no universo do Harry Potter, cara, ele ia pintar a parede com o sangue daquelas crianças e ia botar um sorriso na cara da Hermione, mano. Are you ready? Let's get it all! Enfrentamento entre um exército romano e um Japão medieval. samurais, etc. Cara, difícil, né? Tem muitos programas que falam isso, né? Como seria o enfrentamento de um cavaleiro medieval, por exemplo, com um samurai. Isso tem muito, né, cara? Eu vi um programa que falava sobre isso. É interessante, cara. Eles chegaram à conclusão, por incrível que pareça, apesar de nego falar, puxar saco, samurais, tudo, que ia ser um empate, assim, né? Porque a armadura, a espada, ela é menos cortante, mas é muito mais pesada. Ela consegue, a espada do cavaleiro, ela consegue arrebentar facilmente a roupa do samurai. E a roupa do samurai consegue cortar a armadura também. Então, cara, não tem empate. Mas é que nem o Harry Potter versus Presto. A gente não sabe no que vai dar. Vai depender da sorte. Então, isso que quer dizer, que estão bem nivelados. Até porque na época romana, né? Porque se os romanos chegassem no Japão, nessa época detonava. Nessa época. É porque são épocas diferentes, né? Isso. Olha só, mais avançado. A armadura e as armas medievais eram melhores do que as armaduras, né? Assim, ganhariam das armaduras. Mas davam menos mobilidade pro guerreiro. A parada é o seguinte: o exército samurai não ganhava de porra nenhuma. Na verdade, ele é um exército fora do seu tempo. Pra você conseguir botar um exército samurai pra lutar com um europeu, tem que ser de 400 anos antes, é isso? É, sim. Entendeu? Então ele tá fora de coisa, porque quando tinha exército samurai... Não, mais ou menos... Ingleses, americanos, portugueses, chegaram lá dando tiro. Tucano, mais ou menos. 1400 tava pra encontrar os dois, em 1400. Já tinha full plate na Europa Ocidental e era a época dos samurais lá. Nessa época dá pra fazer um combate. Acho que é a época perfeita. Que é a época que já tem tudo armadurado, as melhores espadas, as melhores armaduras em todos os dois lugares. Mas não houve, afinal, esse confronto, né? Nunca existiu. Mas peraí, a gente tá considerando o guerreiro, por exemplo, um cavaleiro que usa full plate versus um samurai, ou o exército inteiro? Não, um cavaleiro full plate contra um samurai, eu ainda acho que dá o samurai, pela mobilidade. Sei, cara, a cavalaria medieval ocidental era... Mas era... Você tá considerando uma pessoa ou um exército? Porque se for um exército, você bota os arqueiros ingleses, acabou, né, cara? É verdade. Não, a 200 metros, eles aniquilam todos os samurais. Se bem que eu já vi também um mostrando dos arqueiros samurais, cara. É, eles tinham uma cavalaria montada, arqueiros montados. Era um arco menorzinho, assim, talvez. A distância era menor do que, com certeza, do que o... Mas o arqueiro inglês te mata a 200 metros, cara. É, exatamente. Uma flecha na tua testa. Os ingleses se tornaram a força que foram nessa época exatamente por causa dos arqueiros. Então, tem um documentário, acho que da History Channel, que mostra, faz a comparação do arco inglês com o arqueiro samurai, e que é meio pau a pau. Falando em arqueiros e os mongóis. Se for pensar em exército, os mongóis ganhavam de qualquer coisa, velho. Quando você falou de samurai contra os romanos, é difícil, porque, por exemplo, os samurais tinham aço, os romanos tinham ferro só. Se for exército, os europeus ganham. Se for mano a mano, acho que o samurai ganha. E um exército mongol ganha de todo mundo. Ganha. Que fica dando voltinha de cavalo e matando todo mundo. Voltinha? Pô, eles vão pra cima. Mas será que ganharia em outro terreno que não fosse uma planície ou uma coisa assim? É, mas aí você que tem nessa época, dificilmente esses confrontos não aconteceriam em campo aberto. Mas é uma parada que a galera perguntava bastante quando era moleque, era de quem ganha, um ninja ou um samurai? Ah, é. É verdade, perguntavam muito isso. Teoricamente, samurai, mas o ninja chega na surdina. Essa que é a diferença, né? Eu acho que o samurai é mais legal, mas quem ganha é o... No pau a pau, não, cara. Eu te dou vários motivos. As armas dos samurais eram muito melhores do que as armas dos ninjas, cara. Você pega o ninja Tô, é uma arma, sei lá, pequenininha, que é a espada do ninja. Pega a katana, é uma espada muito mais... Mas você tá tirando a principal vantagem do ninja, que é a furtividade, porra. Não pode tirar. Foi a primeira coisa que eu falei, Alexandre Antônio. Então, não pode ser pau a pau. O samurai dorme e o ninja mata o samurai, cara. Ah, mas peraí, se o ninja estiver dormindo, o samurai também corta a cabeça dele fora, né, caralho? Não, o ninja não dorme. Todo mundo sabe que ninja é bucha de canhão. Não, isso é só no universo da Marvel, velho. Cara, ninja... Ou no universo das tartarugas ninja. Ninja é assassino, não, cara, é furtivo. Ele não vai entrar em combate mano a mano quase nunca. Até porque também a maioria dos ninjas eram samurais. Porque o ninja é o samurai que vai fazer serviço sujo pro patrão sem... Ele esquece a honra dele e vai assassinar. A diferença é essa, entendeu? Quero saber o seguinte. Você quer botar o Ninja Gaiden versus quem? Bota versus o Shinobi. Shinobi, nossa, beleza. Lembrado. O Shinobi perde, pô. 8 bits, cara. É mesmo. Essa foi a piada mais nerd do dia, cara. Essa foi. Are you ready? Let's get it all! Sackboy do Little Big Planet versus Emília. Que porra é essa de Emília, cara? Boneca de pano? Jovem Nerd, eu vou te falar. Versus quem? Sackboy, o garotinho do Little Big Planet, o homem saco. Quem ganha o espantalho do Mágico de Oz. Pronto, próximo. Russo da Globo versus Rock do SBT. O cara agora, o cara pirou, meu irmão. A gente agora perdeu pudeu, completamente, né, cara? A noção. Você tava dizendo que o universo do Lobo era galhofa. Tândaro Bárbaro versus Conan. Sabe quem o Tândaro Bárbaro parece? Bruce Dixon. Moon-Ra versus Vingador. Olha, boa, boa. Ó, enquanto existir o Vingador, vai existir o Moon-Ra. Porque o Ra é o mal sempre vivo. O mal no mundo terá o Moon-Ra. É verdade. Ele tem essa condição. Eterna. O de vida é eterna, ele tem essa condição. Enquanto existe. É, a não ser que o Vingador tenha um espelhinho, assim, de 1,99. Eu nunca entendi por que os Thundercats não prendiam ele num palácio de espelhos, cara. É porra, né, cara? Caralho, velho, acabava. Are you ready? Let's get it all! Exterminador do Futuro, T-800 versus Robocop. Isso já teve em quadrinhos. Já teve. E o Robocop detonava porque ele pegava vários T-800, não só um. Não, peraí. Não, mas eu quero saber o T-800 Arnold. É, o que tem a alma, né, do Arnold, né, cara? Não é qualquer T-800 mesmo. É bem simples. O T-800 ganha do Robocop. Fácil. Mole. Dá-lhe um tiro na boca, acabou. O Robocop é todo duro, anda devagar. É verdade. Usa Raider. Pelo amor de Deus, né, cara? E come comida de bebê, né, cara? Isso que é pior. Cara, é um tiro na boca, cara. Come chumbo. Pá, pá, pá. Olha, o Robocop não tem agilidade. Contra a máquina, o Robocop só ganha do ED-219 lá. Isso, porque... que é mais trouxa que ele, né, cara? Caraca. Eu e o Azaghal uma vez construímos o ED-209. 209? É. Não, esse é o teu. Não. 219, cara, que era avançado. Era evolução. E sabe quem ganhou do ED-219 nosso? É. O porteiro do prédio do Dave jogou fora. Achou que era lixo e jogou fora. E ganhou, velho. T-1000 versus quem? T-1000 versus... T-1000 versus Lobo, talvez. Porra, cara. Você tá brincando, né, cara? Lobo ia beber o T-1000, né, cara? Let's get it all! Zorro, mas não é o Zorro pistoleiro, é o Zorro de espada espanhol. Ah. Sim. Versus Inigo Montoya. Meu nome é Inigo Montoya. Você já conhece Inigo Montoya? Eu já sei. My name is Inigo Montoya, you kill my father, prepare to die. Conheço, é daquela não, princesa e o Princess Bride. Isso, exatamente. Porra, Inigo Montoya é um espadachim foda, cara. E o... Eu pensei que você ia falar que era o Zorro contra o Cavaleiro Solitário, que não era solitário, já que ele tinha o tonto. Tem uma história boa do Tonto com o Cavaleiro Solitário, que diz que eles estavam encurralados num precipício e estavam vindo vários índios apaches. Aí o Cavaleiro Solitário virou assim pro Tonto e falou: caralho, tamo fudido. Ele: tamo não, cara pálida. Essa é boa também. Vem cá, você colocou aqui vacas guiço versus meias givarina. Isso! Essa foi complicado, uma... complicado. É porque, olha só, tinha no, na época do 011-1406, eles vendiam lá as facas guiço que cortavam qualquer coisa. Cortavam o cano de aço, cortavam... Lata de alumínio, papel. Não perdi o fio. Não perdi o fio, essa que era a parada. Não perdi o fio. E eles também vendiam as meias vivarina, que eram meias calças que não rasgavam por nada. O cara pegava lá a tesoura. E aí a gente sempre fica imaginando, será que uma faca guinso corta uma meia vivarina? Afinal. Corta, mas perde o fio.